coração, a essência da adoração. Sou um instrumento teu, um vaso teu, como a harpa nas mãos de Davi. Como Asaf, quero te servir. Separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto. Tua presença, tua glória, quero contemplar. No Sinai, face a face, contigo conversar. Se preciso, dou a vida pra arca carregar. Mesmo estando em Babilônia, teu nome proclamar. Como cego busca as águas pra sede saciar. Ser fiel no cativeiro com os filhos de Corá. Quero te servir. Separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto. Tua presença, tua glória, quero contemplar. A essência da adoração.